Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Semana do que espera-se sejam efetivamente boas notícias para o setor turístico iguaçuense após a reunião ocorrida na terça-feira em Brasília, na chefia da Casa Civil. Representantes de Foz do Iguaçu foram em peso dialogar com a ministra-chefe Gleisi Hoffmann e com a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente, no intuito de destravar um impasse quanto à circulação de veículos de turismo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu. De acordo com uma portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ainda em vigor, a partir do dia 30 deste mês, táxis e veículos de turismo privativo estão proibidos de circular no trecho entre a entrada do parque, a Trilha das Cataratas e o Espaço Porto Canoas. Ao término da reunião, o Ministério do Meio Ambiente e também o Instituto assumiram o compromisso de suspender os efeitos da portaria, abrindo as portas para a discussão da revisão do polêmico item do plano de manejo da unidade que versa sobre o transporte no interior do segundo parque nacional mais visitado do Brasil. O compromisso deve ser cumprido nos próximos dias com a entrega de documentos e laudos à Justiça para argumentar e justificar a suspensão da medida. Mais importante que a suspensão do efeito em si, os fatos desta semana apontam para um novo momento de entendimento entre as partes em litígio. Fato é que o Parque Nacional do Iguaçu, como previsto em seu próprio plano de manejo, conta com áreas de proteção integral e também áreas de utilização intensiva. E a área das cataratas é, precisamente, uma área de uso intensivo, tanto é que lá estão um hotel, lojas, praça de alimentação, enfim, estruturas voltadas ao turismo cujos valores arrecadados contribuem para a manutenção não apenas da unidade, mas também de dezenas de outros parques nacionais ao longo de todo o país. No programa de hoje vamos trazer detalhes a respeito da reunião em Brasília e também vamos fazer um balanço do ano turístico de 2013 aqui na Terra das Cataratas. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, CBN Foz no Facebook, nossa página é o facebook.com/cbnfoz, ou então acessando o nosso site, que é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 21 de dezembro de 2013. Bom dia! E apesar dos pesares e da falta de feriados prolongados, ano de 2013 é considerado positivo para o turismo de Foz do Iguaçu. Câmara Municipal aprova ampliação das licenças de táxi em Foz do Iguaçu e a cidade terá 40 veículos a mais para atendimento da demanda. Ecomuseu de Itaipu abre duas novas exposições para os moradores e visitantes da Terra das Cataratas. Pontos de ônibus de Foz do Iguaçu ganham mapas com informações para os turistas. E no programa de hoje, confira também as atrações das duas últimas noites de programação do Natal das Cataratas na Praça do Mitre, no centro de Foz do Iguaçu. 11 horas e 9 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante na área central da cidade já alcançando um valor aí bastante elevado, aproximando-se da casa dos 30 graus neste instante. Fim de semana deve ser de tempo quente aqui na fronteira. A máxima para hoje é de 35 graus, sensação térmica na casa dos 37. Devemos ter sol entre nuvens, mas existe, segundo o CIMEPAR, a possibilidade de algumas chuvas isoladas, chuvas que não, se acontecerem, não devem durar muito tempo. Para amanhã, domingo, tempo bom aqui na região de fronteira, mínima de 19, máxima de 33, muito sol no horizonte. Já para segunda-feira, temperaturas entre 19 e 32 graus, sol entre poucas nuvens. Véspera de Natal, terça-feira, 24 de dezembro, pode ter pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, mínima de 19, máxima de 32. Já na quarta-feira, feriado de Natal, pancadas de chuvas com trovoadas entre a tarde e a noite. Temperaturas entre 22 e 33 graus, esta é a previsão do CIMEPAR para esses dias aqui na Terra das Cataratas. Aeroportos da região internacional estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã, exceto o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que vai permanecer fechado até meio-dia em razão das obras previstas pela Infraero ali no local. BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, felizmente diminuiu a movimentação de veículos. Tivemos muito, mas muito volume de veículos em direção a Foz do Iguaçu neste início de manhã. Neste momento, ainda passam ali por São Miguel do Iguaçu 581 veículos por hora no sentido Foz do Iguaçu, um movimento considerado alto pela concessionária Eco Cataratas, mas felizmente abaixo do pico que tivemos hoje pela manhã, em que em alguns momentos tivemos quase 1000 veículos na pista por hora no sentido Foz do Iguaçu. Agora fica aqui um alerta, temos em alguns pontos do perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu várias complicações para você que está nos ouvindo agora na 277 chegando aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O primeiro ponto de complicação para quem está chegando a Foz é o trevo da Avenida Costa e Silva. Temos fila para quem vai pegar a Costa e Silva no sentido centro aqui de Foz do Iguaçu. No trevo do Charrua, a fila de caminhões aguardando o ingresso ao pátio do Porto Seco aqui de Foz do Iguaçu. Tenha muita atenção ao passar por ali. E claro, trevo da Avenida Paraná, passando por obras, Avenida Paraná bloqueada dos dois lados da BR-277, respeite a sinalização existente ali no local. Vamos saber agora como está o trânsito nas imediações da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Quem nos traz essas informações é a repórter Marjorie Colombari. Movimento intenso na Ponte da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Oeste, no lado paraguaio da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Guilherme? Obrigado, Marjorie. Na BR-469, que dá acesso à Ponte Tancredo Neves, ao aeroporto e também alguns dos principais hotéis da cidade e, claro, ao Parque Nacional do Iguaçu, movimento intenso nesta manhã, mas o dia de maior movimento não está previsto para hoje, está previsto para amanhã, domingo. Portanto, atenção ao longo de todo este fim de semana na BR-469, que devemos ter aí muita circulação de veículos, tanto da própria cidade, como também de visitantes que estão aqui na região e vão conhecer este, que é o principal atrativo da Tríplice Fronteira. Na Ponte Tancredo Neves temos registro de lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Inclusive, para o dia de hoje se prevê muita fila para quem segue no sentido argentino, especialmente a partir do período da tarde. Para agilizar os procedimentos de fiscalização, esteja com os documentos em mãos, isso de todos os ocupantes do carro e também, claro, documentos do carro sempre que solicitado, e colabore no máximo que possível com as autoridades argentinas no momento desta travessia. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu. Informação novamente com Marjorie Colombari. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,40 para compra e 2,49 para venda. O peso argentino está cotado a 0,24 para compra e 0,28 para venda. O guarani, R$1 compra 1.950 guaranis, 1.850 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para compra e 3,30 para venda. Marjorie Colombari, para a CBN Foz. Obrigado, Marjorie. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão de água neste momento é de 1 milhão e 600 mil litros por segundo, uma vazão que é considerada na média para essa época do ano e possibilita aí todos os tipos de passeios e fotografias, isso tanto no Brasil como na Argentina. Na usina de Itaipu, os atrativos do complexo turístico estão abertos no Brasil e no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 19 minutos e taxistas aqui de Foz do Iguaçu estão comemorando a concessão de novas licenças para operação na Terra das Cataratas. Para atender a demanda, a frota atual será ampliada em 40 unidades. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. Há 16 anos, o município de Foz do Iguaçu não liberava permissão para novos táxis na cidade. Com a aprovação da lei, nesta terça-feira, na Câmara de Vereadores, a Terra das Cataratas poderá contar com 40 novos veículos para prestar o serviço.

todos nós. Eu acho que a cidade está de parabéns porque demonstrou assim, o seu valor, a sua força. E há um respeito muito grande aqui do governo federal com o Quase Grosso. A gente percebe isso. Palavras do deputado federal, professor Sérgio, em entrevista sobre a reunião de terça-feira em Brasília para discutir a circulação de veículos de turismo privativo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu. Entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 29 minutos. Quem também participou da reunião e comentou sobre o assunto foi o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e Costa Oeste, Sidney dos Reis. Em entrevista à reportagem CBN, Sidney disse estar otimista quanto aos resultados. Teve debatido ali a importância de rever essa portaria de fechamento do Parque Nacional do Iguaçu. E nós tivemos o apoio das nossas autoridades, dos ministros ali, tiveram representantes também do ICMBio, o presidente do ICMBio estava presente na reunião, e nós saímos bastante satisfeitos de lá, porque nós temos o apoio principalmente da ministra do Meio Ambiente, onde solicitou que seja revista essa portaria, e é bem provável que ela vai ser retirada. Foi anexada a petição, vários documentos que justifiquem o pedido, justifiquem a retirada da portaria. Já para Paulo Ângeli, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, a emissão da portaria que proíbe a circulação de veículos de turismo privativo e táxis na estrada de acesso às Cataratas do Iguaçu foi um erro histórico previsto no plano de manejo. Esse fechamento para os veículos de turismo foi um erro histórico, né? Foi eles inserindo isso no plano de manejo. Foi um texto que eles buscaram de um plano de revitalização do parque. É um plano que estava norteando todas as ações de concessão, enfim, da iniciativa privada do parque, e esse plano de revitalização foi inserido dentro do plano de manejo sem uma ampla discussão com a sociedade do entorno, como está preconizado na lei. Então, nós estamos aqui agora para mostrar que é o momento de fazer essa correção, de que a lei tem que ser cumprida na sua essência, quer dizer, a comunidade tem que participar desde o início do tempo da confecção do plano de manejo, quanto a sua sequência de renovação, enfim, a sociedade tem que estar inserida. Nós não vamos aceitar que não seja imposto uma situação que está no plano de manejo, mas que tem vício de origem. A cobertura completa sobre os acontecimentos desta semana para o turismo iguaçuense você encontra no nosso site cbnfoz.com.br/foz. Vamos na sequência ao repórter CBN em rede nacional. Na volta, vamos trazer informações a respeito do balanço do turismo iguaçuense neste ano. Também vamos conhecer detalhes a respeito das duas novas exposições em cartaz no Eco Museu de Itaipu. Repórter CBN, já voltamos. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 35 minutos, temperatura neste momento de 31 graus na área central de Foz do Iguaçu e realizado durante duas noites nesta semana, o Luau das Cataratas será mantido pela concessionária Cataratas S.A. e pelo Instituto Chico Mendes em 2014. O passeio que ocorre mensalmente em noites de lua cheia revela aos visitantes um outro lado das Cataratas do Iguaçu, banhada apenas pela luz da lua e também com um quase surreal arco-íris noturno. Além do passeio, também é possível jantar no restaurante Porto Canoas, às margens do Rio Iguaçu. A data para a primeira edição do Luau em 2014, no mês de janeiro, ainda não foi definida pelos organizadores, mas acontecerá aí mensalmente, tal como vem sendo registrado no ano de 2013. CBN Turismo. Cumprindo com o que foi definido com o Ministério do Turismo, que forneceu recursos para a instalação dos novos abrigos, os pontos de ônibus de Foz do Iguaçu estão recebendo mapas com informações turísticas. Detalhes com a repórter Thaís Montenegro. As principais avenidas e ruas do chamado Corredor Turístico de Foz do Iguaçu estão equipadas com abrigos padronizados de ônibus. A implantação dos novos pontos foi finalizada com a colocação de mapas que destacam a localização das principais atrações turísticas da cidade. No total, foram instalados 134 abrigos, que além de modernos, oferecem mais conforto aos usuários do transporte coletivo. A estrutura possui cobertura e isolamento térmico. A colagem dos mapas turísticos marcou a última etapa do projeto de substituição e modernização dos abrigos de ônibus. As mudanças foram feitas nas estruturas da Avenida Paraná, da Avenida das Cataratas, República Argentina, Jorge Schimmelfeng, Costa e Silva, José Maria de Brito e outras ruas do centro. Ainda faltam ajustes em 5 módulos, que terão os bancos rebaixados. O projeto inicial previa 107 abrigos, mas um aditivo no contrato com a empresa responsável pela instalação dos pontos resultou na colocação de mais 27 novos pontos. As placas de vidro temperado usadas para o fechamento traseiro da estrutura ganharam mapas turísticos, que trazem em destaque o acesso aos pontos que mais atraem os visitantes. Há também números de telefone para informações turísticas e do terminal de transporte urbano. Os antigos abrigos, que foram retirados do corredor turístico para dar lugar aos novos, passaram por reforma e estão sendo remanejados para os bairros da cidade, substituindo os que não têm mais condições de uso. Atualmente, Foz do Iguaçu tem cerca de 900 pontos de ônibus, com 10 modelos de estrutura. Muitos não atendem às necessidades dos mais de 60 mil passageiros, que utilizam as 43 linhas que operam vários itinerários entre os bairros, o centro e os pontos turísticos. Novos investimentos nessa área de mobilidade urbana estão previstos e espera-se a resposta de projetos para receber recursos do governo federal por meio do Plano de Aceleração do Desenvolvimento, o PAC 2. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11:39. CBN Turismo. No cargo desde o início da atual gestão da Prefeitura, o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, fez um balanço do setor em Foz do Iguaçu ao longo do ano de 2013. De acordo com Jaime, apesar de contar com menos feriados prolongados, 2013 vem registrando números similares ao de 2012, que já foi um ano considerado positivo para o turismo iguaçuense. Outro fator apontado pelo secretário é a retração no mercado aéreo, que levou Foz do Iguaçu a reforçar suas ações de divulgação nos destinos regionais. Para 2014, Jaime prefere uma abordagem cautelosa em relação aos impactos da Copa do Mundo no turismo do Brasil e da Terra das Cataratas. Acompanhe. Um ano muito positivo, porque apesar das dificuldades que a administração pública passou, hein, um ano que nós começamos com moratória, 90 dias de moratória, e agora no segundo semestre, também com alguns problemas financeiros, para cumprir os compromissos de final de ano, apesar disso, nós conseguimos muitos avanços, participamos de uma programação grande de eventos nacionais e internacionais, com boa divulgação de Foz do Iguaçu. Foram 12 eventos nacionais e 18 eventos internacionais que Foz esteve presente. Fizemos também um roteiro de divulgação na região sul, em shopping centers. Acho que apesar de um ano para o mercado de turismo também complicado, que tivemos aumento de tarifas aéreas e poucos feriados, nós tivemos um movimento que está se comparando ao de 2012, que é um ano de muitos feriados. Então, meu balanço foi um balanço muito positivo. E é justamente num desses pontos que eu vou tocar. Nós tivemos agora nesse ano de 2013, não foi, como você mesmo disse, um ano economicamente positivo para o Brasil como um todo. O crescimento acabou ficando abaixo daquilo que era esperado, enfim. O próprio mercado turístico enfrentou problemas, principalmente devido à questão das tarifas aéreas aqui no Brasil. Até por isso, Foz do Iguaçu está apostando também nessa questão do turismo rodoviário, a divulgação nos destinos situados até 1.000 quilômetros aqui da cidade de Foz? Isso, exatamente por esse problema das tarifas aéreas, mercado aéreo complicado, problemas econômicos no país, né? E muita gente viajando para o exterior. Então, resolvemos fazer uma ação na região sul, né, um raio de 1.000 quilômetros de Foz do Iguaçu. E isso se mostrou também bastante positivo, com boa repercussão. Então, e os números estão aí. Eu acho que Foz do Iguaçu, apesar da crise aérea, da reforma de aeroporto,